posso pedir? Se tudo já me deste e enriquecido estou, pois já deste minha herança, sozinho não estou. Porque família me deixaste, jamais poderás ir. Porque em cada um de seus rostos tua imagem posso ver. Somos suas cópias perfeitas, meu Senhor, criados para governar. E em cada um te formaste, meu Senhor, e neles hoje posso te olhar. Não foste embora nem te ausentaste, meu Senhor, vivendo para sempre em mim estás. Fazendo em mim o querer como fazer, por tua boa vontade. Pois já deste minha herança, sozinho não estou. Porque família me deixaste, jamais poderás ir. Porque em cada um de seus rostos tua imagem posso ver. Somos suas cópias perfeitas, meu Senhor, criados para governar. E em cada um meu Senhor, e neles hoje posso te olhar. Não foste embora nem te ausentaste, meu Senhor, vivendo para sempre em mim estás. Fazendo em mim o querer como fazer, por tua boa.